Tubarões voadores. Eles surgem repentinamente. Tubarões voadores! Sua caixa craniana, esculpida num único pedaço cartilaginoso, forma uma estrutura poderosamente sólida. Qualquer movimento os atrai. De nada adianta fugir. Estes são os... Não! A minha filha, não! A minha filha! Coração do prudente, descansa a sabedoria!